Voltinem as crianças, o reino da fantasia. É o mundo dos brinquedos que lhes dá tanta alegria. Eu voltinem as crianças, o reino da fantasia. É o mundo dos brinquedos que te fazem companhia. Eu voltinem a rainha do mundo dos brinquedos. Ela é tua melhor amiga, guarda bem os teus segredos. Leopoldina é animada e adora brincar. É a mãe da criançada que gosta de ajudar. Fantasia é o mundo dos brinquedos que lhes dá tanta alegria.